pra gente brincar. Então desce pro play, você vai gostar. No rei, vou apimentar. Quero obedecer até o pé cansar. Você quer pula, pula, só vai ter uma regra. Se apegar não dura, usa que não se apega. Vou te deixar maluca, já tô na mente dela. Se você tá no pique, usa que vai te pega. Sim, vem cá jogar pra mim. Vem cá jogar pra mim, meu gostosinho. Sim, vem cá jogar pra mim. Vem cá jogar pra mim. Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz. Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz. Gostei, então vou ficar. Já apimentei, vai deixar queimar. Dancei, quer me ver brincar. E se eu descer, cê vai aguentar. Você quer pula, pula? Eu quero pega, pega. Se apegar não dura, Anitta não se apega. Vou te deixar maluca, já tô na mente dela. E se não para, não para, que se parar já era. Quem entra na brincadeira, vai perder a noite inteira. Com a próxima rodada. Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz. I'm a beast, shopping on the beat. Hoes in my sheets, I ain't getting no sleep. On me, I'm who you wanna be. Bounce on the meat, I get girls by the fleet. Baby, touch those hoes, line slow, strip pole. Bring it up though, drop low, full show. Booty round, no, I'm a dog, call the pound, dog pound ho. I just wanna see you go. Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz.